ci pista libri frequenza libri stasera. Mensex 18 completo, tá ligado? Sex 3, chamando torre 193, sua mulher. 18-6, muito boa noite, mano. Boa. Um 3197 ali da cola? Negativo, já. Autorizado, 110 graus, 109, stand 3197. Autorizado a colar, stand 3197. Edir Salvador, muito bom, LJET 6728, passou, travou o sinal. Pede 6728, aguardando pista livre. A sua escuta para a autorização. Function é 6112, prossiga para 2000 pés após estar por Dona Paruia da SX-Ray. Está autorizado o mesmo, altímetro no 06, reporte no locker. Gente, TAP Duna para 2000 pés, autorizado em SX-Ray, reportará no lock, Function né, 6212. Web 6728, atualizado o pouso, 110 graus, 109. Escolhi o pouso Web 6728, senhor. Porta 3197, é os 24, 1208. 1208, 3197, tá bom. Boa, contato, acena a identificação, prossiga na chegada Mari. Desça para 4.000 pés, o altímetro no 0, vamos pegar. Contato radar de decolagem. Suba ao 380 na saída da EL. 380 na EL, tá 397. Web no solo aos 25, direita, 121, decimal 9. Direita, 219. Salvador, boa noite, bom no 6113, dentro das condições para o Brasil. Só um minuto, Paulo, agora menos 6. Ok, escuta. Paulo, Web 6728, boa noite, livrou pista. Boa noite, Web 6728, está livre, Alfa Juliette, portão 04. Alfa Juliette para 04, Web 6728. Juliette Alfa Papá, confirmando Fortaleza, confirma a ficha que dá a decolar. Minuto, cópia, número 2, Juliette Alfa Papá. Uno menos 3, cópia. Uno menos 3, cópia. Menos 3, Brasília, 3620 está autorizado, aerovia Perizulo 17, decolada 10 com curva à direita após a decolagem na subida Arbor, Alfa Romeo Bravo Oscar Romeo Arbor, após direto Elefa. Aciona 5101, controle 120.8. Autorizado para Brasília 360, superior a Upper Zulu 17. Posição Upper Zulu 17, decolando da 10 com curva direita, perfil da Arbor. Após Arbor, posição Elefa 5101, transponder 208, controle Gol 1-3, portão 2. Correto, Gol 3, no portão 3, chame pronto, pushback. Obrigado. Juliette Alfa Papá, copia o 370, Fortaleza. Juliette Alfa Papá na escuta, cópia. Alfa Romeo Juliette Alfa Papá, Fortaleza, nível 370, está autorizado, aerovia Perizulu 19. Decola da pista 17 após a decolagem curva esquerda na subida Momo, transição Froti. Aciona transponder 5077, controle 120.8. Juliette Papá, está livre acionamento e para o táxi vai chamar a torre 1186, ajuste 10 16. Tenha um bom voo e boa noite, confirme pessoas a bordo. Juliette Papá, está autorizado acionamento e para o táxi 2186, bom voo. Afirmativo, liga o procedimento. Reporte fui, Alessio. Falamos, passou com a carta. Salvador, está 3603 com a uniforme autorização. Só um minuto, papel. Aí ficou. Vou ver o Mike Tango, boa noite, prossiga. Seria o horário do plano? Tá blusado no Google Earth, vou 4 horas e 7. Certo, comandante. Completo procedimento, chamando a torre agora em 1-18-6. 1-18-6, 4-4-4-0. Torre Salvador, boa noite, Azul 4070, passando externo, baixo travado. 4070, agora não precisa ir. Agora tá livre, 4070. Paulo Salvador, boa noite, o Xanair 6212, ingressando na Alfa. Boa noite, Xanair 6212, taxi livre Alfa Juliette, portão 05. Alfa Juliette para o 56212. Xanair 603, cópia? Copia, está 3603. 603, Guarulhos, 340, nível autorizado. Aerovia Pezulu 10 até Bridge, Bravo Romeu India Delta Eco, Bridge, após intercepta Pezulu 16, até Belo Horizonte, Bravo Hotel Zulu, após direto Trive, Tango Romeu India, Vitor India, Trive, e após conforme rota do plano. Decola da 10 com curva direita após decolagem na subida da El, após voa Leda e após direto Bridge. Aciona transponder 5075, controle 120.8. A 3603 autorizado Guarulhos, 340, decola da 10, curva direita, da El Leda, direto Bridge. Conforme o plano Upper Zulu 16, BHZ, 13, 5075-5078, na 3603. Paz, 3603, portão 62, chame pronto pro Chibet. Chamar na pronta. O meu Mike Tango, confirma o estacionamento, ficha aqui na decolar. 58, chegada Mari, desceu 060. Chegada Mari, desceu 7. Só um minutinho, o meu Mike Tango. Azul 4070, no solo aos 34, 121 no espanhol. 219, obrigado, 4070. O meu Mike Tango, Aracaju está autorizado, nível 190, rota direta, decolando da pista 10, após a decolagem de curva esquerda na subida Cuca, após voa Jamo, direto Aracaju, aciona 5110 e controle 120.8. Está no parte 5, já está pronto o acionamento. Chame quando pronto, o meu Mike Tango. 0070 Azul, de volta na Alfa. 0070, boa noite, via Alfa, foi Juliette para o portão 01. Alfa Juliette, portão 01, 4070. Solo 103603, pushback acionamento 06. 3603, chame táxi. Está autorizado, reporta táxi na 3603. Papá, decolou aos 36, controle 120, decima 8, tem um bom voo. 208, boa noite. Controle Salvador, Papá, Rolê Juliette, Alfa, Papá. Alfa Papa, troca o transponder para 5077, sai da Momo, subo 370. 5077, tá Momo, subindo ao 370. Barulho, só um minuto, copo, 360. 360 agora. A 2 vezes ao campo. 362, complete LS, chame torre 186. Completa com a torre 186. Guarulhos, 360 está autorizado, Aerovia Zulu 16, até Belo Horizonte, Bravo Zulu, após direto Trive, Tango Romeu Índia, Vitor Índia e após conforme rota do plano de voo. Colada 10 com curva direita na subida da El, após de voo Leda, após direto Bridge, Bravo Romeu Índia Delta Eco Bridge. Acionar 5103, controle 120, decimal 8. Autorizado 360, Guarulhos. Boa noite, Xené, 6310, chegada a mais, desceu 050.

3662. Salvador, boa noite, 103603, ponto zero e pronto. Autorizada a linha de decolar, 110 graus, 109, 103603. Autorizada a linha de decolar, 10, 103603. Poderia voar Duna 6390? Guarde, mantém a chegada. Tá mantendo. 6390, chegada. back no 03. Livre, voo número 3, chame táxi. Deixa o táxi. Controle, Salvador, 03603, decolou com o seu filho aqui dentro. 3603, contato radar, saída da EL. Da EL, 3603. Pode voar da EL, 3603. É o 63, 3603. Ah, é o 3603, obrigado. Patrulha está 3858, estabilizado ILS. 3858, complete ILS, chame torre 118, respondeia. Torre 286, 3858, boa noite. Boa noite. CNM 310 após ITAP, desça 2000 pés, ajuste 1016, reporte localizador. ITAP 1016, 2000, reporta a voz. Ouça, 6310. Boa noite, prossiga na final 10, 110 graus, 89, tem pouso autorizado. Tive pouso, pista 0, TAN 3858.